trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. O trem da saudade e lembranças. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo Prosa e Poesia conversamos com Grazi Nazário, artista visual, escritora, que acredita que a reflexão é a principal ferramenta das diversas linguagens da arte. E durante a nossa conversa, faz a leitura de um conto seu. Vamos ouvi-la? Meu nome é Grazi Nazário, eu sou escritora, professora e feminista, realizo palestras sobre igualdade de gêneros nas escolas, pública e privada. Eu considero a literatura a mais completa forma de expressão. Eu publiquei 2 livros já, um se chama O Voo do Beija-Flor, que é um livro de poesias, e o outro é um livro de contos que se chama Mulher Fora da Vitrine. Hoje eu vou ler um conto que se chama Mais um Dia Passageiro, do meu livro Mulher Fora da Vitrine. Este livro é um livro que conta histórias somente de mulheres. Todas as escolas carregam uma protagonista mulher com uma história dela do dia a dia. Vou começar a ler o conto Mais um Dia Passageiro. Enquanto se apertava entre os outros ocupantes do ônibus, Janete imaginava como o dia seria cansativo. Ainda eram 6 da manhã e já se sentia como uma sardinha enlatada, vestida com sua roupa de sempre e seu óculos remendado. Até os pensamentos estavam exprimidos naquela manhã. Meios empurrões comuns, se lembrou do neto, que há pouco mais de 2 semanas não via. O filho, sempre apressado, dificilmente levava a criança para visitar a avó, sem contar que ela não tinha os finais de semana livre. Era o dia de faturar um extra, como diarista na casa de alguém. Lembrou-se do menino de 4 anos, brincando, cheio de inocência no olhar. Isso a fez sorrir. Enfim, chegou ao metrô. Era comum correr o mais rápido que pudesse para entrar no trem. Encontrar um lugar para sentar era o mesmo que ganhar um prêmio na loteria. O trem tinha sempre a mesma quantidade de pessoas. Algumas vezes parecia ter mais, nunca menos. Os empurrões eram uma rotina. E entre os apertos era preciso se acomodar em uma posição menos desconfortável. Janete já estava acostumada, nem estranhava o silêncio tão barulhento das pessoas ao seu lado, todas fechadas em seus mundos, compartilhando a agonia excêntrica e oculta em seus olhares. Enfim, seguiria a caminho do trabalho. Ela era funcionária de um grande banco que ficava no centro da cidade, em um belo edifício. Recentemente nomeada encarregada da limpeza, gostava de chegar cedo para dar exemplo. E desde sempre assim o fazia. Janete se espremeu entre os desconhecidos companheiros de labuta. Em pé, entre tantos, percebeu algo diferente naquela manhã. Não conseguiu definir se era o corpo cansado da diária extra que fizera no dia anterior, ou se apenas o estômago vazio e a velha gastrite dando sinal. De repente, o metrô parou de forma brusca. Todos foram jogados de uma só vez para o canto oposto. Algumas pessoas gritaram e a luz piscou. Janete sentiu um aperto no peito. Seu pé estava preso em alguma coisa. Ela olhou para os lados e o ar lhe faltou. Piscou os olhos e só enxergou os troncos de outros passageiros. O seu estômago embolou e a cabeça girou. Janete buscou com os olhos a saída, assim como os pulmões o ar, e pensou: acho que hoje vou atrasar. O trem voltou a andar. Todos gritaram como uma comemoração. Janete iniciou um sorriso, mas sentiu o estômago incomodar novamente, dessa vez mais forte. E o ar logo sumiu. O metrô parou novamente. Num solavanco, depois de um barulho de batida forte, as pessoas gritaram aflitas. A luz apagou e Janete caiu. O tumulto se formou. As pessoas correram desesperadas, descoordenadas, esbarravam e empurravam uns aos outros. Vidros foram quebrados. O lugar estava sem espaço e sem luz. Janete não saiu. Na manhã seguinte, tudo estava igual, as mesmas pessoas e mais outras, pareciam até mais apressadas que no dia anterior. Caminhavam rapidamente a seguir os planejados repetitivos passos de todas as manhãs. Quanto a Janete, ela teve sorte. Na internet estava a notícia. Morreu ontem no metrô a senhora de 56 anos. Ainda não foi confirmado se a morte foi após a mulher ser pisoteada ou se está ligada a uma parada cardíaca. A polícia informou que em cerca de 40 dias terá o resultado da autópsia. Sem foto ou nome, ela foi descrita como deveria ou poderia um passageiro. Deixou filhos, netos e para si mesma sonhos incompletos, mágoas não curadas e sorrisos não desperdiçados. Por Grazi Nazário, mais um dia passageiro do livro Mulher Fora da Vitrine. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. No trem.